Ele acalma a tempestade. Ele cura os leprosos e caminha sobre o mar. Ele expulsa os demônios, multiplica o peixe e o pão, produz pesca milagrosa e alimenta multidão. A sua